Dona Magno Calado. Olha as estrelas, vejo o seu rosto. Diga o que fazer. Quero que entendas que ainda te amo. Não vou lutar pra ter você. Lembrança de amor. Olha as estrelas, vejo o seu rosto. Diga o que fazer. Quero que entendas que ainda te amo. Não vou lutar pra ter você. Lembrança de amor. DJ Magno. Lembranças de amor, oh, oh, oh, com DJ de Brasil. Pai de cocô, eu lembrei do nosso amor. Pai de cocô, a nossa canção. A nossa canção.